Bulldog Fantasma de novo na área. E aí, Cold War, tá pronto pra ir pro arrebento? Vamos nessa, maluco. Fazer o que não deve é nossa cara. Vivemos assim, apenas mais uma noite. Vivemos assim, não importa aonde. Andamos na rua, apenas mais uma noite. Vivemos assim, não importa aonde. Andamos na rua, apenas mais uma noite. Vivemos assim, não importa aonde. Andamos na rua, apenas mais uma noite. Vivemos assim, não importa aonde. Andamos na rua, apenas mais uma noite. Ainda é cedo, eu não sei pra onde eu vou sair. Mas enquanto eu penso, eu enrolo um pum e fumo por aqui. Minhas noites são quase sempre todas parecidas. Fumando maconha, bebendo conhaque, fodendo as putas, andando nas esquinas. Enquadro nessa porra de lugar, é normal. Andando largado na rua, rimando embaixo do temporal. Na noite você encontra vários tipos do firmeza, o paga-pau. Tô nem aí que se foda, canalhas não abalam meu astral. Vadias por todas as partes, querendo dinheiro em troca de dão prazer. Briga de gangues por todas as partes, devedor não para de correr. Saiu com pente cheio de tags e mente engatilhada. Se der prédio na calada, já era, escutam as rajadas. Bandana quadriculado, calça larga e all-star. Esses são os meus planos de guerra, ando na rua sem ser superstar. Tomando cuidado pra não tomar o bote de algum fardado, filha da puta. Lei do silêncio, essa é a lei da rua. Tudo que não presta existe por aqui. Se quiser sexo, drogas e violência, o lugar é aqui. Bulldog fantasma andando sempre onde a morte se esconde. Mas pra um gangsta isso é apenas mais uma noite. Vivemos assim, não importa aonde. Andamos na rua, apenas mais uma noite. Vivemos assim, não importa aonde. Andamos na rua, apenas mais uma noite. Morte às vezes é sorte. Bote é se bater um forte. Legal de arma quando não tem suporte. Para aturar quem se faz, se julga mais forte. Batalhas competitivas são traçadas na noite. É necessário sair de casa sempre armado com uma foice. Para assim enfrentar todos os demônios. Causando a fúria que não me deixa queimar meus neurônios. Porém também é necessário não ser do bem. Cold War, assim sendo alguém sem ajuda de ninguém. Nessa porra de mundo imundo e inútil. Vivo no eterno submundo onde eu não sou útil. Sem saber pra que lado correr, matar ou morrer. Qualquer caminho que percorra, a previsão é me foder. Poder, sexo e dinheiro, o mundo inteiro quer isso. Porém não se importam se você é primeiro, segundo ou terceiro mundo. Por isso fico doidão e na noite toda eu me sujo, me drogo. E estou pouco me fudendo pra isso. Fumo e bebo, mas também sou nocivo ao ódio corrosivo. Vivemos assim, não importa aonde. Andamos na rua, apenas mais uma noite. Vivemos assim, não importa aonde. Andamos na rua, apenas mais uma noite.